Os manos resolvem na 9, enquanto os recorrem a 9. Ligado com quem me envolve, afinal meu santo é time. Sei que já vai me abençoar, eu tenho as bênçãos do pai. Ei, meu chapa, fica Dubai. Fica Dubai, fica Dubai. Ei, meu chapa, fica Dubai. Fica Dubai, fica Dubai. Ei, meu chapa, vivendo Dubai. Meus manos resolvem na 12, pra eles mais uma dose. Futuro é escuro igual noite, eu tô com os morcegos igual Ozzy. Um jogo de azar ou sorte, onde te passam sem porte. Buscando achar o meu norte, carimbos no meu passaporte. Vivendo que eu mereço, tudo tem um preço, o meu é alto. Toda semana um novo endereço, cê me vê no palco. Só Nico, um no meu bando, é tipo a turma do bairro. Botei minha city no mapa, agora é Goiânia, Dubai. Os manos resolvem na 9, enquanto os recorrem a 9. Ligado com quem me envolve, afinal meu santo não é time. Sei que já vai me abençoar, eu tenho as bênçãos do pai. Ei, meu chapa, fica Dubai. Fica Dubai, fica Dubai. Ei, meu chapa, fica Dubai. Fica Dubai, fica Dubai. Ei, meu chapa, vivendo Dubai. Eu tento não misturar o que eu penso com o que vejo, com o que lembra. É tenso, pavio curto, mundo imenso. Só sei quem sou, só mentira cai com meu silêncio. Tudo que é bom sente, como que consente. Ideia dada demais, enterrado é LeBron James. Ninguém é pela gente, nem é tela quente. Não tô olhando pra trás, trombamos na frente. Eles querem o paraíso e eu sei onde tá. E desce melhor com gelo, tipo onde pá. Meu mano antes de derramar, mas dizem que ele foi pra lá depois de derrapar. Ligado no preço do dólar e valor dos reais. Ó, meu pai, tudo gira pra cá essa roda. Fica Dubai.